Bora meu patrão Léo Felipe. Bora Zabá, bora Augusto. Tão cheia de certezas, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse eu ia tremer, mas eu me balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que eu tinha, a distância gerou. Não sobrou nada. Você é minha ferida curada. O frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que eu tinha, a distância gerou. Não sobrou nada. Paulo Porto Produções, bora Patrício. Alô, Anderson, Vanildo de Flores, bora Wilton de Carnaíba. Bora Diegão, Caruaru. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse eu ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que eu tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é minha ferida curada. Que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que eu tinha, a distância gerou. Não sobrou nada. Você é minha ferida curada. Que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que eu tinha, a distância gerou. E não sobrou nada. Exagerou, não sobrou nada. Você é minha ferida curada. Eu sou Vasconcelos, meu amigo de saudade, homem do Bilbala. Olha, bebê Léo, Abel, Leleca Produções. Alô, Wesley, área badalada. Meu amigo Rodrigo Senador. Everton de Ouro, Campina Grande. Alô, Brinquedo de Recife. É nóis, Filipão atualizando.